Argentina 190 Bravo Delta, and exit on YY Delta. Negative, making 180 degrees on the runway, and vacate runway via taxiway Delta. Backtrack and vacate the runway via taxiway Delta, Argentina 1910. Voo 9738, decolagem autorizada, pista no zero, vento variável 3 nós. Iniciando a decolagem com o nosso 3 nós. Argentina 1910, time for provisit via Alpha Juliet Gate 11. Alpha and Juliet, Argentina 1910. Sobre 738, decolado 48, controle 1, 2008, bom voo. 1208, obrigado, bom dia agora, 738. Controle Salvador, bom dia agora, 738. 9732, acione 5104. Vai acionar 5104. 738, contato radar, sua para o 360, esquerda da EL. 360 da EL, voo 9738. Gol 9738, Recife 251, Alterno 288. 251, 288, bom dia, 9738. Comodoro Azul 9247, informação Foxtrot. Nível 247, boa noite. Autorizado Campinas, nível 340. Decola da pista na zero, curva à direita, subida da El, Leda Mótida. E upper do Luna 0, Kubave, upper do Luna 6, conforme a rota do plano. Transponder 5115, controle 120.8. Autorizado Campinas, defesa 1-0, Kubave, defesa 1-0, tá do plano. Decola no 0, direita da Ilha da Morte, transponder 5-1-5, controle 208, a zona 9 do Chorto 7, cotejamento correto, só entrando para o pushback acionamento. Acionamento no portão 3, azul, 9, 2, 4, 7. Azul 9, 2, 4, 7, autorizado, chame táxi. Azul 9, 2, 4, 7, autorizado, pushback na ponte 3, chame táxi. Boa noite. Prepara a subida à árvore, eleva a guarda-cópia. Boa zona 974, correção 9247 no escuta do sol. Afirmativo, entendeu que está autorizado e reporta para o site. 9247. Voo 1811, cópia. Autorizado para Porto Alegre no nível 340. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida árvore 1, eleva. Após a lefa voa nítido, via Peslu 21, conforme a rota do plano. Transponder 5122, controle 120.8. Voo no 8 no 1 correto, chamando para pushback acionamento. Acidente autorizado, chame táxi. Cadê? Sacio Azul, 92400, QOB 112, com autonomia 433, alterna Ribeirão Preto. Azul 9247, táxi direita via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 1-0-1-1, bom voo. Direita Índia, ponto de espera 895 em 11, azul 9247, obrigado. A zona de descapitante autorizando a linhar e decolar pista na zero, vento 360 graus, 039. Decolar no zero azul. Alternado, gol 18 no 1. Gente, via pátio Índia, ponto de espera torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Zona 2247, decolada 07, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, 9247, obrigado. Controle Salvador Azul, 9247, decolou da EU. Boa noite. Do 9247, contato radar, sua para o 340, saída da EL. São 340, nada EL, azul 9247. Azul 9247, direto a direto da EON. Autorizado. Da EON, direto, Azul 9247. Gol 1-8-1, decolada usando 1, controle 1-2-0, decima 8, mão voo. 0-8, gol 1-8-1, obrigado. Voador, gol 1-8-1, decolou na saída Arbol. Gol 1-8-1, contato radar, flotou para 340, saída Arbol. 340, Arbol, gol 1-8-1. Consegue voar, bom, gol 1-8-1? Obrigada. Consegue voar, bom. Azul 9247, Recife 1251, Lanterna 1288, bom voo. 1288, Recife Azul, Lanterna 1288. Controle Gol 911 após Abo, solicita manter a proa devido informações à direita. Sim, reporta o término de desvios, o Gol 819. Repetindo, 1811. Essa formação inicialmente, alguma noite no ano, levaram por ali, stop. Após o desvio do Elefa, no 8 no 1, reporta para onde Elefa. Agora 248. Sim, reporta o término de desvio João da Leste, favor, no 89. É, ok. Só que tem várias formações à direita da rota, eu preciso manter a proa aí. Até por mais 100 milhas. Sim, reporta pro João da Leste, favor, no 89. Pois sim, só que não vai ser possível voar nessa, ok? Confirma por quantas milhas vai necessitar a proa? Quem vai manter essa proa por mais 120 milhas. 120? Afirmo. Uno 8 no 1? Consegui na escuta. Apenas confirmando, está na proa de morte, tá? Afirmo. para desvio de formação, o Gol no 89 sempre está ciente da formação de 120 milhas e que o senhor está voando Motiva. Afirma disso. Chame Recife 1288, alterno 260. Recife 288, 1260, Gol no 89. Salvador, é o Zan 3601, informação Foxtrot. Zan 3601, boa noite. Autorizado Congonhas, nível 360. Que fala da pista na zero, curva direita, subida da Elmo, linha da Mótiva. Via perto do Luna 0, por base, perto do Luna 6, conforme a rota do plano. Transponder 5132, controle 120, decimal 8. Então, sua autorização 360 aprovada para São Paulo, Congonhas, e a roda do plano inicial, Apesuluno 0, Babado e Apesuluno 6, pós. Pósmo Confins, Confins, Chomode. Chomode, a gente intercepta o Apesulo 3-0, até antes. A gente vai sair, vai decolar da pista 10, da El Leda Motiva, e o controle de saída é 208, e 5132 atrás de mano. Protegimento correto, sem plantar o pushback acionamento. Salvador, na escuta do Golfo Uniforme Bravo. Golfo Uniforme Bravo, prossiga. Paulo, tem autorização de rebloque do Golfo Uniforme Bravo, pátio 3, posição 1 ao meu para a posição 2, pátio 1. O Golfo Uniforme Bravo está autorizado em início do reboque e reporte para ingresso no pátio principal. Ok. Yep. 3171, eu tenho coordenado 320, o senhor aceita ou aguarda a coordenação 300? Para cópia, por gentileza, chame Spalling 121 decimal 9, confirmando copia 320 ou aguarda a coordenação do 300. 300, para o 3. Será coordenado, chame por gentileza em 121. Salvador, Polo, boa noite, Argentina 1911. Argentina 1911, send by copy. Stand by, Argentina 1911. Stand 3171, copy. Passo para cópia, está 3. Autorizado Guarulhos, no nível 300. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, Leda, Mótiva. Via uppers 1-0, Taubaté. Transponder 5141, controle 120 decimal 8. Confira apenas o transponder? Correto, pronto para puxar o questionamento. Argentina 1911, copy. Tu Tierra Alpha, Echo Zulu, click level 380. Take off runway 10, right turn, dial departure, then fly Leda, then fly direct, Tierra Golf Romeo, for November 8th. 5-7, then according to the route. It's clock 5136, Salvador Departure Control 120.8. Argentina 1911, to Echoica, Sierra Alta, to Toluca, level 380, from runway 10, after departure, right turn by Adael, departure. After that, they take to Sierra Golf Romeo, via Uniform November 857, clock 5136, and departure 120.8. Now 1901, after Leda, fly Sierra Golf Romeo. After Leda, fly Sierra Golf Romeo, Argentina 1901. Feedback correct, coming ready for pushback and setup. I will call you for pushback at Argentina 1911. Como Salvador, Alfa Yankee Hotel. Alfa Yankee Hotel, bom dia, prossiga. Bom dia, Alfa Yankee Hotel pedindo autorização do pátio 3 para a posição Finger 3 do pátio principal. Está autorizado, Winnie. Aguarde para o início do reboque, Alfa Yankee Hotel. Qual gate de destino? A gente pode ir direto ou tem que parar no parque principal? Confirmando, Alfa Yankee Hotel, posição 03 na parte principal. Ok. Para informação, deverá manter posição e aguardar autorização para ingresso no pátio principal. Está autorizado no Finger 5, suporte pronto para o táxi. Afirma, autorizado o início do pushback no gate 5, chame pronto para o táxi. Mostrar para o táxi, autorizado o pushback 3601. Você não está bravo na escuta? Você uniforme bravo no pátio 3, no reboque, na escuta? Você uniforme bravo, Saulo Salvador? Alfa Yankee Hotel, ciente. Você uniforme bravo na escuta? na escuta no solo Salvador, na escuta do Golfo Uniforme Bravo. Golfo Uniforme Bravo na escuta. Chame 1219 para continuar no reboque. Reporte para o ingresso no pátio principal. 1219. Afirmo. Ok. Para o taxi 3601173 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna o galeão. 3601, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via Pátio Táxi Índia, no ponto de espera torre 198.95, QNH 10 no ONU. E 11, autorizado táxi até o ponto de espera da chamar a torre 195, obrigado. 1895. 1895. Agora pode esperar pronto, tá? 3601. Tá 3601, autorizando a alinhar e decolar, pistão a zero, vento 340 graus, 3 nós. Alinha e decola, 3601. Golfo Uniforme Bravo na escuta do solo. Uniforme Bravo tá na escuta da torre. Golfo Uniforme Bravo na escuta da torre. Golfo Uniforme Bravo na escuta do solo. Uniforme Bravo na escuta do solo. Uniforme Bravo na escuta. Controle Salvador, bom dia, aqui é o Gol, Golfo Tango Zulu, pátio 3. Golfo Tango Zulu, para reboque chame 121 decimal 9. aqui é o Golf Tango Zulu, ponte 3, pátio 3 aqui, me escuta? Prossiga. O colega tá com um rebote aí do Golf Uniforme Bravo, que tá tentando entrar em contato, tá conseguindo não retorno? Negativo. Você pode passar a informação, eu passo pra ele aí, ver o que aconteceu lá com o VHF, se tem algum problema. Afirmo, é pra pedir pra ele autorizar, ele pode prosseguir até o portão 02. Afirmativo, prosseguir até o portão 02. Muito obrigado. Salvador, bom dia, TAM 3601, cruzando.